te dando hosanas e glórias, te dando hosanas e glórias, te dando hosanas e glórias, e todo o meu ser a ti. Louvores, glória e honra ao Rei Senhor Jesus, meu Cristo, a minha vida lanço inteira no teu altar. Louvores, glória e honra ao Rei Senhor Jesus, meu Cristo, a minha vida lanço inteira no teu altar. Senti tua presença no meio de nós, unir-me a ti e ouvir tua voz. De coração me entrego, rendido em amor a ti. Tua presença no meio de nós, unir-me a ti e ouvir tua voz. De coração me entrego, rendido em amor a ti. Te dando hosanas e glórias, te dando hosanas e glórias, te dando hosanas e glórias, de todo o meu ser a ti. Te dando hosanas. Dando o...